Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Nada de frio por aqui. Ha, ha, ha, ha. Imagino, no seu servidor a temperatura deve estar pegando fogo, né? Satisfação interagir com a gente? A satisfação é toda minha. Ha, ha, ha, ha. Suspeitei desde o princípio. Você ouviu aí a música do Cidade Negra e do Lulu Santos que tocou agorinha mesmo aqui no front? Claro que ouvi, Guilherme. Gosto muito do Tony Garrido. Ele é o meu Orfeu. Orfeu, Orfeu, hein? A minha pergunta pra você é a seguinte, você também espera alguma coisa de um sábado à noite? Claro que sim, Guilherme. Espero muito. É a noite mais divertida da semana. A noite em que os internautas pesquisam mais coisas estranhas. E muita safadeza. Ha, ha, ha, ha. Eu não vou nem perguntar das safadezas, né, por causa do horário. É, vou perguntar das coisas estranhas. Estranhas tipo o que, por exemplo? Quais buscas aí aparecem no seu servidor? Manga com leite mata, chupar dedo na idade adulta é normal, Eduardo Cunha é maçom, sexo virtual com robôs. E essa última é que mais te interessa, hein? Coisa de louco! Credo, Guilherme. Que imagem má você faz de mim. Sou uma robô bela. Recatada, idular, praticamente uma primeira dama. Não está mais aqui quem falou. Ping-pong agora, tá? Responda apenas sim ou não. Eu faço a pergunta, você diz aí sim ou diz não. Vamos lá. As obras das Olimpíadas no Rio de Janeiro ficarão prontas a tempo, mesmo que seja aí de última hora? Sim. A presidente Dilma Rousseff será afastada pelo Senado? Sim. Michel Temer vai convidar José Serra para ser ministro? Sim. O Atlético será campeão paranaense de 2016? Sim. O Grêmio vai conseguir reverter a desvantagem do jogo de ida e virar para cima do Rosário Central na Argentina? Sim. A banda Iron Maiden virá ao Brasil em pelo menos mais umas duas turnês de despedida? Sim. Suas respostas de hoje, todas as suas respostas são sim? Sim. Tem um cachorro chamado Nafussa. A enchente chegou e eu só tenho um lugar no barco. E aí, Nafussa vai ou deixa Nafussa? Sim. Sim o quê? Sim. É a resposta mais positiva do universo. Adoro essa palavra. Sim. Sim. Sim. E vamos ficar nessa então até o final do programa? Não. Ha, ha, ha, ha. Que bom, porque olha só, o ouvinte Fábio quer saber, o Foz do Iguaçu Futebol Clube já anunciou a venda, né, o empréstimo de 4 talentos da base, o PP e o Adrian para o Grêmio, Luiz Beltrame e Chilaver para o desconhecido Barra da Segundona de Santa Catarina. E a pergunta do ouvinte, quanto o Azulão da Fronteira você calcula aí que esteja faturando com os negócios? Muito. E muito é a sua resposta? Só isso? Você já foi melhor, hein, mulher do Gogli? Não é isso, Guilherme. É que essa questão é como a do público pagante no estádio do ABC. Se fizer um bolão, e cada um que estiver na arquibancada fizer um palpite, ninguém vai acertar. Todo mundo vai dizer que é mais, porque parece mais. Mas é menos. E menos é mais. Mais é menos. Ai, ai, ai, ai. Deu pane. Control. Alt. Del. Ai, ai, ai, ai. Credo, mulher do Gogli, prometo não voltar a fazer perguntas complicadas como essa, tá? Ou não, né? Afinal, você, eu confio nisso, você é a fina flor da nossa tecnologia. Você volta na próxima semana? Não, Guilherme. Volto daqui a pouco. A votação do impeachment do homem do Gogli é hoje, não é? Então, era hoje, né? Mas daqui a pouco eu conto. O negócio é bem mais complicado do que parece, porque, pelo visto, nós temos um Cunha virtual entre nós, tá? No próximo bloco, eu revelo. Ai, ai, ai, ai. Beijinho. Fique com o pai.